Sim, a rotina é uma sina que me acompanha todos os dias, por cada rua e cada esquina. Se estou cansado, ela sucrina. Se estou contente, é o que determina. Anseio inspirar novos ares e mergulhar de cabeça noutros mares. No exercício da repetição, entre sinais vermelhos e a contramão, há momentos em que o enfado toma conta e falta motivação. Mas há exemplo da bola do mundo que não para de rolar. Propósitos percorrem todo o campo do meu ser para encorajar. Faço a ligação direta e dou a partida. Eis que, num instante, ronca o motor da vida. A direção aponta a progressão de uma brilhante arremetida. A rotina é uma sina que me acompanha todos os dias, por cada rua e cada esquina. Se estou cansado, ela sucrina. Se estou contente, é o que determina. Anseio inspirar novos ares e mergulhar de cabeça noutros mares. No exercício da repetição, entre sinais vermelhos e a contramão, há momentos em que o enfado toma conta e falta motivação. Mas há exemplo da bola do mundo que não para de rolar. Propósitos percorrem todo o campo do meu ser para encorajar. Faço a ligação direta e dou a partida. Eis que, num instante, ronca o motor da vida. A direção aponta a progressão de uma brilhante arremetida. A direção aponta a progressão de uma brilhante arremetida.